caixa de Rolex, viu, bebê? portal.arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado. Mas elas gostam de causar com seu shortinho. Muitos acham até vulgar o seu perfil. Mas elas gostam, elas gostam. Elas swingera total com capitão. Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar. A pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda. A pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda. A pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda. A pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda. É diferente, é envolvente, vai. Isso é de Rolex, viu, bebê? Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. Ela tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado. Mas elas gostam de causar com seu shortinho. Muitos acham até vulgar o seu perfil. Mas elas gostam, elas gostam. Elas joga lá em cima, capitão. Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar. A pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, cara. A pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, vai. A pupa da bunda, olha a pupa. Olha a pupa, olha a pupa, vai. Segura, mamãe. Olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Ô pupa, ô pupa, desce, vai, vai. A pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda. A pupa da bunda, olha a pupa da bunda. Olha a pupa da bunda, olha a pupa da bunda. É diferente, é envolvente, vai. De Rolex no comando. Fica moscando, besta, vai.